De par em par. Olá, olá, ouvintes! Muito bom dia para todos! Sejam bem-vindos a mais um De Par em Par aqui no Canal 2 da Rádio Internet. Tudo bem convosco? Sexta-feira! Yeah! Música... música... Sexta-feira, dia 11 de maio de 2012. É verdade, já estamos nas últimas horas do nosso passatempo do grupo musical Santa Cruz. Pois é, ouvintes. Ora bem... enviem-nos a vossa frase para o nosso e-mail geral.radiointerweb@gmail.com. A frase tem que ter as palavras Antenweb e Grupo Musical Santa Cruz. Pois é. Ora, Grupo Musical Santa Cruz, então dizia eu... o que é que eu dizia? Ah, exatamente. Dizia que a participação acaba hoje às 15 horas. Portanto, a partir das 15 horas não vale a pena enviarem mais frases porque elas vão ficar, digamos... fora do passatempo. Bom, nós por cá, então, vamos começar com duas musiquinhas e uma delas é precisamente esta de Bossa em Si, Sexta-feira. Ela é então que vai abrir a edição de hoje do nosso Par em Par. Por ouvir também o músico David Carreira, que dá pelo nome de Esta Noite. São as próximas duas que vamos ouvir, ou as primeiras duas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso De Par em Par. Bom dia! Tantos anos a estudar para acabar desempregado, ou num emprego da treta mal pago e receber uma gorjeta que chamam salário. Não tirei o curso superior de otário. Não é a falta de empenho, querem que aperte o cinto mas nem calças tenha. Ainda ao mês vai a meio, já eu estou aflito. Homem, fazias-me era rico em vez de bonito. É sexta-feira. Qualquer dia a bolha rebenta, de boca em boca nas redes sociais. Ouvem-se verdades que não vêm nos jornais. Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível. Tenho pasta que ris, mas hoje estão em greve. Preciso de boleia, alguém que me leve. É sexta-feira. Yeah. Aceito propostas, os cotas já me querem ver pelas costas. Onde vou arranjar dinheiro para uma renda? Não tenho condições nem para alugar uma tenda. E os bancos só emprestam a quem não precisa. A mim nem me emprestam para mudar de camisa. Vou jogar ouro ou milhões a ver se acabo em guiço. Vou já tratar disso. É sexta-feira. Yeah. Vem dançar, vejo o fogo no teu olhar. Sem parar, a noite está agora a começar. O calor do teu corpo queima, deixa-me louco. Hoje nada nos vai parar. Esta noite tudo pode acontecer. Esta noite põe a mão no ar. Esta noite põe a mão no ar. Esta noite põe a mão no ar. Vamos festejar e celebrar. Esta noite põe a mão no ar. Esta noite põe a mão no ar. Esta noite põe a mão no ar. Vamos festejar e celebrar. Estamos outra vez para mais duas musiquinhas agora. É verdade, cá estamos. E duas músicas que vão continuar com este ritmo, com esta energia. Vamos ficar com Dança Gatinho, música da cantora Mari Lee. A música faz parte do álbum Só Quero Namorados. Por ouvir também Mac Lima com Dá-me um Beijinho. Mais um novo trabalho que chegou há pouco tempo aqui à Rádio Interama. Aliás, nós já entrevistamos o Mac Lima, não é? Já entrevistamos o Mac Lima. E bom, eu então vou trazer esta musiquinha, ou estas, sim, estas duas músicas, e daqui a pouco chego com algumas curiosidades sobre o dia, exatamente, o dia 11 de maio, nascimentos e falecimentos na segunda parte. Quanto a outros acontecimentos, vamos ter já daqui a um bocadinho então, depois de Dança Gatinho da Mari Lee e também de Dá-me um Beijinho de Mac Lima. São as próximas duas que vamos ouvir então nesta edição do De Par em Par. Hoje eu fui dançar para a pista. Só desta vez, só um beijinho que... volta, depois de Mac Lima com Dás-me um beijinho e não dá-me um beijinho. Ora bem, vamos ficar então agora com algumas curiosidades e duas delas vêm já assim de seguida. Uma delas, a admissão de Israel como novo Estado-membro das Nações Unidas. Foi uma coisa muito estranha porque, digamos que pouco tempo depois, ou seja, um ano depois de ser independente e depois de tudo o que fez, Israel foi considerado como membro das Nações Unidas em menos de um ano. O Israel tornou-se independente no dia 15 de maio de 1948, quando acabou o protetorado britânico sobre aquela área, e, neste caso sobre a Palestina até, não é? E depois então houve uma certa pressa em criar este Estado de Israel, no fundo para encaixar os judeus ali e para, de certa forma também, para compensar a comunidade judaica de tudo aquilo que havia sido feito na Segunda Guerra Mundial. O que é certo é que os israelitas revelaram-se desde logo pouco pacíficos, com a Guerra dos Seis Dias. Mas enfim, então no dia 11 de maio de 1949 eram admitidos como novo Estado-membro da Organização das Nações Unidas. Em 1960, Adolf Eichmann é capturado, ou raptado, se preferirem, na Argentina. Ele foi um dos responsáveis pelo Holocausto. É verdade, ele foi raptado na Argentina por uma força militarizada não governamental, neste caso a Mossad, mas não interessa, serviu. Em 1961 foi condenado e em 1962 foi executado, ou seja, foi morto. Foi um dos três membros capturados, os outros dois nunca mais se tornaram deles, mesmo a própria Mossad não conseguiu. Creio que foi neste caso, não é? Que houve dois indivíduos que a Mossad ali até acho que chegou a saber deles, mas nunca foram julgados. Mas enfim. Bom, mais um acontecimento. Neste caso, prende-se com o acontecimento já nos anos 80. É verdade. Digo-vos que no ano de 1980. Aliás. Não era 1980, já estava aqui a pensar nos acontecimentos de ontem. Já ia outra vez falar da eleição de François Mitterrand. 2001, assim já é correto. 2001 foi o ano em que foi lançada a Wikipédia portuguesa. Neste caso, foi no dia 11 de maio de 2001. Portanto, está hoje a comemorar 11 anos a comunidade portuguesa na Wikipédia. Comunidade portuguesa que é maioritariamente utilizada por autores do Brasil. E depois queixam-se os portugueses da adaptação do acordo e porque queixam-se os portugueses que vamos falar brasileiro e porque não sei o quê. A verdade é que são eles os meios responsáveis pela divulgação do nosso idioma. Porque senão, eu quase poderia dizer que nós éramos... Não direi que fôssemos um idioma em risco. Em risco não éramos, mas desculpem lá. Português não era sequer a décima língua mais falada no mundo. Se não fosse o Brasil, se não fosse o empenho que há por parte dos brasileiros e pelo que há, pelo que fazem, né? na tradução de filmes, de desenhos animados. Agora os desenhos animados já há os portugueses a fazer também, mas desculpem lá, em termos de tradução de livros, oi, os brasileiros estão a anos de luz de nós. Muito, muito à frente, muito à frente. Ou nós é que estamos... Pois, eles estão anos de nós. Enfim, pronto. Eles são muito à frente. Mas mesmo muito à frente de nós. Portanto, meus caros, nada a dizer. Em 2001, no dia 11 de maio desse ano, foi inaugurada a Wikipédia Portuguesa. E agora, se não dá licença, vamos voltar à música. Porque quero trazer aqui mais uns temazinhos para vocês. E para que então se mantenham animados, vamos ficar com o grupo musical MS. A Minha Prima Tem... E depois, um nome que nunca passou por cá, mas vai passar hoje. Grupo Prata Latina, o Grupo Musical Prata Latina. Grupo Musical Prata Latina, que... No fundo, nos trazem aqui música bem disposta. Eles trazem, também são um grupo de baile. E vamos trazer aqui um tema que dá pelo nome de Ai, Quem Me Dera, Essa Paixão. Uma música bem disposta e que me faz lembrar um misto de solitários com irmãos leais, com algo único, característico do grupo musical Prata Latina.

Mulher de cobrança não há, ela é um monumento, é um avião. Ai meu Deus, quem me dera ser eu o dono do seu coração. Essa mulher é a flor mais cheirosa que existe no jardim. Ai meu Deus, se eu pudesse, colhia e guardava só para mim. Essa mulher me enfeitiça, deixa-me louco e a delirar. Ai meu Deus, quem me dera um dia com ela me casar. Ai, ai, ai, ai, quem me dera. Ai, quem me dera ser o dono do seu coração. Ai, ai, ai, ai, quem me dera. Ai, quem me dera ter pra mim essa paixão. Ai, ai, ai, ai, quem me dera. Ai, quem me dera ser o dono do seu coração. Ai, ai, ai, ai, quem me dera. Ai, quem me dera ter pra mim essa paixão. Mais cheirosa que existe no jardim. Ai meu Deus, se eu pudesse, colhi e guardava só para mim. Essa mulher me enfeitiça, deixa-me louco e a delirar. Ai meu Deus, quem me dera um dia com ela me casar. Ai, ai, ai, ai, quem me dera. Ai, quem me dera ser o dono do seu coração. Ai, ai, ai, ai, quem me dera. Ai, quem me dera ter pra mim essa paixão. Ai, ai, ai, ai, quem me dera. Ai, quem me dera ser o dono do seu coração. Ai, ai, ai, ai, quem me dera. Ai, quem me dera ter pra mim essa paixão. Musical Prata Latina com este Ai Quem Me Dera Essa Paixão, 11 de maio de 2011, aliás, perguntinha para os nossos ouvintes sobre gentílicos. Como é que se chama o habitante da Valónia? Valónia é uma região da Bélgica, aliás, uma das duas que está em grande disputa, neste caso pela separação, era mais a Valónia e a região de Flandres, portanto, eram as duas, não é? Pergunta, como é que se chama o habitante da Valónia? Será que se chama valonês, valão ou valónio? São as três possibilidades, apenas uma resposta certa. Depois no intervalo vamos chegar a saber qual a resposta então para esta pergunta. Para já despeço-me, vamos por um breve intervalo. Eu volto daqui a pouco para a segunda parte. Conto consigo daqui a um bocadinho então para a segunda parte do nosso programa. Vamos ter novamente música proveniente do estrangeiro. Está um tempo bonito lá fora. Vamos ter também aqui nesta edição. Eu faço misturas, não é? Mas a verdade é que está um tempo bom lá fora. É bom fazer programas com este tempo. Por acaso é. Ora bem, vamos à música então. Aliás, vamos por um breve intervalo então. Organizar aqui o meu o meu desktop físico, não é? Ou seja, a minha secretária. Daqui a um bocadinho já volto então para a segunda parte do nosso programa, do nosso de par em par. E dizendo então, e só mesmo para concluir, porque comecei e gosto de acabar, vamos ter na segunda parte novamente música proveniente do estrangeiro. Vamos ter o nosso destaque musical, momento para recordar mais algumas curiosidades no que toca a nascimentos e falecimentos ocorridos a 11 de maio ao longo da história. E bom, despeço-me por agora então, vamos por um breve intervalo. Eu volto então daqui a pouco para a segunda parte de mais uma edição do De Par em Par. Bom dia, na companhia do Canal 2 da Antena 1. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança, às sextas-feiras à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set, às sextas-feiras, à meia-noite, no Canal 2, da Antena Web. Acordar de manhã e bem disposto, mesmo que ao fim de semana, requer alguma energia. O canal 2 da Rádio Interweb quer dar-lhe uma ajuda e dá-lhe Dança Leve, um espaço onde poderá assistir a géneros musicais como o Flash, o Disco ou mesmo a mítica Eurodance dos anos 90. Tudo melodias que, apesar de terem energia, são leves o suficiente para deixarem com um sorriso no rosto quando desperta. É assim mesmo que o queremos, desde que acorda e fica na companhia da Rádio Interweb. Dança Leve, aos sábados e aos domingos, a partir das 9 da manhã e durante 60 minutos, no canal 2 da Interweb. Ouça de segunda a sábado, aqui no canal 2, Experiência de Deus, às 18 horas, com o padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus. Fique por uma hora com o padre Reginaldo e o seu momento de oração. Experiência de Deus, aqui, de segunda a sábado, no canal 2, às 18 horas, com o padre Reginaldo Manzotti. E já cá estou de volta, ouvintes. Bem-vindos então para a segunda parte do nosso De Par em Par. Pois é, amanhã de sexta-feira está um tempo bem bom. Quase que me dá vontade de abrir a janela. Mesmo. Só não faço ainda porque... Bom, porque... Depois ouvem-se ruídos. Temos aqui uma banda sonora de lá de fundo. Lá de fora, aliás, que não dá muito jeito. Bom, mas tirando isso... estamos então de volta para a segunda parte. Renova a pergunta... Como é que se chama o habitante da Valónia? Será Valónio? Será Valão? Será Valonês? Já participou no passatempo Grupo Musical Santa Cruz? Não? Então faço. Faltam poucas horas para o término deste passatempo. Pode participar então enviando-nos uma mensagem, um e-mail, aliás, para o nosso endereço geral.radioantenaweb@gmail.com. Para participar basta escrever uma frase com as palavras Antena Web e Grupo Musical Santa Cruz. Os vencedores das frases premiadas vão receber o último trabalho discográfico do Grupo Nortenho. Por agora, falamos de um outro grupo nortenho, o grupo Augusto Canário e Amigos. Vamos aqui ouvir o nosso destaque musical de hoje, que é precisamente deles. A música é Um Vira de Viana e faz parte deste tema do último trabalho que lançaram no ano 2011, Cantigas de Amor a Viana. Faixa número 7. Os Encantos de Viana. É verdade, uma faixa longa, mas muito interessante, e para uma manhã de sexta-feira tão agradável, acho que melhor mesmo do que esta não há. Vamos então ouvir como destaque musical de hoje o grupo musical, aliás, o grupo musical, eu estou com os grupos musicais, Augusto Canário e Amigos, com o tema Encantos de Viana. É uma modinha bem interessante. Vamos ouvir. Vou cantar uma cantiga, vou cantar uma cantiga. Sou cantador de uma cana, saber que sou vianense. Logo meu peito se inflama, cantando quero exaltar os encantos de Viana. Que derrama, a beleza que derrama, começa ao nascer do dia, olhando o rio e o mar, que o meu olhar seduzia, do lugar mais altaneiro, o Monte de Santa Luzia. Viana é fantasia, Viana é fantasia, onde o verde é maioral, tem mil canteiros floridos e um belo jardim marginal. Por isso chamam a Viana o Jardim de Portugal. Viana é tradicional, Viana é tradicional,

ouvintes, já cá estamos depois de Augusto Canário e Amigos com este Encantos de Viana, uma desgarrada no mínimo bem interessante. Pois é, ora, vamos ficar agora com o nosso momento para recordar. Vamos até o ano 2001 para ouvir uma música do álbum Nu, da cantora belga. É verdade, da cantora belga. Isto nada é o acaso. Da cantora belga Lara Fabian. Por acaso foi por acaso. Mas pronto, nada é por acaso. Eu não sei se ela é da Flandres, se é da Valónia. Mas o que é certo é que não sei se há algum balão que a leve longe. Longe, muito longe. E é isso mesmo. O habitante da Valónia chama-se Valão. Não é balão, é Valão com V. Hein? Portanto, se quiser, pode dizer mesmo que é um valão. Pronto. Então, o habitante da Valónia, uma das duas regiões, das grandes regiões da Bélgica, é o habitante da Valónia é o valão. É verdade. Ora bem, um valão que fala geralmente francês. É verdade. O valão que fala geralmente francês, não tem a parte mais francesa da questão, de um país que andou mais de um ano sem governo. É verdade. Pois é. Ora bem, meus caros, vamos voltar à música então, com Lara Fabian, J'ai crois un cœur, é como se chama a música, foi aliás um tema de sucesso na altura, depois do lançamento do álbum de 98, aqui em Portugal só chegou no ano 2000, mas depois do lançamento então, do novo trabalho de Lara Fabian, foi um sucesso este tema, J'ai crois un cœur. Depois Lara Fabian voltou ao pequeno estrelato, pequeno grande estrelato, ela não tem cá sucesso em Portugal, mas a verdade é que tem muito sucesso lá fora. Enfim, tem o seu sucesso, não é? Lara Fabian tem um sucesso dentro da comunidade francesa, dentro dos francófonos, portanto, ela chega... Ouve-se falar de Lara Fabian, é para um público diferente, é para um público menos jovem, ou para um público de média idade, se preferirem. É um público diferente, este de Lara Fabian. Vamos ouvir, então, o tema, que se chama J'y crois encore. É uma música lindíssima. Faz parte do álbum Nu e abre a faixa então, deste álbum que foi lançado em 2000. D'ici si rien ne part, rien ne bouge. Arrêt sur écran vivant. Isolé, vaincu sans doute, aliéné. Pas même un battement. J'aimerais qu'on me ramène. Je ne reconnais plus les gens. Seul tout au fond de ma haine, la peine est mon dernier amant. Il faudrait que je me lève, respire et marche vers l'avant. Bâtisse à nouveau la grève enterrée par mes sables mouvants. Souvenir de celle qui n'existe plus vraiment. Redevenir la rebelle et la bête vaincue par l'enfant. J'y crois. Ora, cá estou, ouvintes, depois do nosso momento em que nos dedicamos à música, aliás, ao momento para recordar. Vamos agora voltar à música também do estrangeiro. Isto hoje é música, muita música do estrangeiro, é um facto. Mas pronto, também há dias assim, não é? Aliás, até nem vai ser, até nem vai ser. Ia ser, mas nem vai ser. Vai ser Flor de Lis com Todas as Ruas do Amor e Filipe Azevedo com Há Dias Assim. Pronto, está com a resolvida, não é? Se fala mais no assunto. Vamos ouvir então os Flor de Lis. Ah, já agora, já disse, os habitantes de Balão chamam-se Balões, não é? Pronto, está bem. Então vamos lá à música Flor de Lis com Todas as Ruas do Amor e Filipe Azevedo com o tema Há Dias Assim. Se são chuvas, água, areia, se são salas, branca areia, se são mares, maré cheia, se são céus do verão, se são estrelas de encantar, se são noites no espelho, se são dias ou luar. Dado em jeito amante, sou o tempo que não passa quando a saudade me abraça. Veja-me no vento e a lua, sou o sol em na penua, em todas as ruas do amor serás meu e eu serei tua. Veja-me no vento. Se são estrelas de cantar, se são noites no espelho, se são dias ou luar. Veja-me no vento e a lua, sou um sol em neve no ar, em todas as ruas do amor, serás meu e eu serei tua. Veja-me no vento. Recear palavras amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Já cá estou, ouvintes. É verdade, já cá estou. E para vos trazer algumas curiosidades, então, sobre o dia 11 de maio. Mais algumas. Em 1986, no dia 11 de maio, nasciam dois jogadores de futebol que passaram por cá para Portugal. Rony, que jogou no Sporting, e Miguel Veloso, também acho que jogou no Sporting. Aliás, acho que se formou no Sporting. Rony é brasileiro, Miguel Veloso é português. É verdade, é um jogador português, então, nascido no dia 11 de maio de 1986. Então, hoje... Ou estão então hoje a comemorar 26 anos. Pois é. Quanto a falecimentos. Em 1981 falecia Bob Marley, de doença. Bob Marley então faleceu no dia 11 de maio, há 31 anos. Hoje vamos fechar com No Woman No Cry, música então do cantor jamaicano. E que foi o embaixador, e ainda hoje é considerado como embaixador do reggae. Hoje temos o Sean DePaul, mas ainda assim Bob Marley teve um sucesso descomunal e inigualável, pelo menos até à data. Vamos então ouvir Bob Marley com No Woman No Cry ao vivo. É com esta música que terminamos a edição de hoje do nosso programa. Despeço-me, desejo-lhe a continuação de uma ótima manhã na companhia do Canal 2 da Rádio Interamericana. Daqui a um bocadinho chega mais uma edição de Giração para conferir-me então na sua ou no seu Canal 2. Fique bem então, tenha uma boa manhã ou uma boa tarde, daqui a pouco então, na companhia do Canal 2 Antena Web. Fechamos com Bob Marley e o tema No Woman No Cry. Bom fim de semana, até à próxima segunda. Thank you. no more mine.